Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. ZYK 284, 1410 kHz, Rádio Minuano de Rio Grande. Música, informação e utilidade pública. Minuano, a emissora em primeiro lugar. O rádio ainda é o veículo mais acessado no planeta. Ouvir rádio faz parte da vida de todos. Mas ouvir AM é uma questão de inteligência. Minuano, amplitude modulada 1410 kHz. Via internet para o mundo inteiro, jornalismo, informação, utilidade pública. O som da cidade, uma emissora diferenciada. Minuano. Ei, psiu, aposto que você tá em casa agora. Mas e aí, que tal deixar o seu cantinho mais com a sua cara? A Tumeleiro pode te ajudar nessa. E você pode comprar tudo sem precisar sair de casa. Teve uma emergência ou precisa de manutenção? Conte com a gente também. É só ligar ou zap para 53-3234-4050. Ah, e também pode acessar o site tumeleiro.com.br. Tumeleiro, viva a sua casa e chame a gente. Participe da nossa programação pelo telefone 3201-5054. Restaurante Casa Nossa. Almoço das 11 até as 14 horas. Tem comida caseira, servida à vontade, com carne a escolher. Carne vermelha, frango ou peixe. Com 6 tipos de saladas e uma saborosa sobremesa. Buffet livre com uma carne, R$ 12,00. Buffet livre com duas carnes, R$ 15,00. Buffet carne livre, R$ 19,90. A partir das 14 horas, com lancheria e super buffet de salgados, com refrigerante ou café por apenas R$ 12,00. Restaurante Casa Nossa, ali na 19 de fevereiro, 598, esquina Paranaguá. Fone 3232-5382. Atenção aposentados e pensionistas do INSS, venha conhecer a Realize Cred, na Benjamin Costan 163, Centro de Rio Grande, agora bem na esquina. Ou marque sua visita pelos telefones 3201-7004 ou 3201-7005 e vamos até você. Solicite seu cartão de crédito INSS, que pode ser usado para compras, pagamento de contas e é descontado apenas 5% do seu salário. Entre em contato agora mesmo com a Realize Cred. Realize Cred. Você que usa óculos, sabia que existe um tipo de lente específico para o seu estilo de vida? Nas Óticas Estima, você encontra as lentes AIS monofocais e progressivas, projetadas especialmente para as suas necessidades do dia a dia. Lentes para óculos de sol, esportivas, para dirigir e para ambientes fechados. Passe hoje mesmo na Ótica Estima mais próxima e descubra uma nova experiência de visão com as lentes AIS e as lentes digitais da Estima. Na General Neto e nos shoppings Praça Rio Grande e Partage. Programa Pauta Livre, todos os sábados na Rádio Minuano, das 20 às 22 horas. Comunicando, Felipe de Oliveira Branco. Apoio, Banca de Revista dos Correios, com jornais, revistas de todo o país. Água mineral, refrigerante e bombonieres. E ainda o Trilegal Tchê, a banca mais pequente de todo o estado, que mais entregou prêmios do Trilegal Tchê. E venha ser você mais um felizardo na Banca de Revistas dos Correios. Fique ligado, vem aí a próxima atração. A partir partir de agora, Cevando o Amargo, a tua companhia na hora do chimarrão. Quinze horas e 59 minutos. A partir de agora, Cevando o Amargo com o melhor da música do nosso